Oscar, deixa para 1.510, reporte na final de 3 milhas da Ona 7. Deixará para 1.510, reportará na final de 3 milhas da Ona 7, Romeu até o Oscar. Cuna 398, solo 09, Ribeira direita, chegando 21 na décima 9. 29. Aproxima 3152. 152, vento 150 graus, 7 nós, ajuste 1013. Agora pista livre, pouso autorizado. Pouso autorizado, até 3152. Uno 398, boa noite, está de via Alfa, reporta para ingresso, pátio principal. Alfa, reporta para ingresso. Prossiga no 604. Prossiga para o controle, desça para o 050, chegada a mar, identifique. Da 17, visual contrato com o nacional da 10. Mário, no 604. Autorizado, pista 107, Romeu até o Oscar. Cinco, dois, um, meia. Felipe 03, autorizado Fernando Vento, ataque para virar base. Três, nove, oito, ingresso Juliette, posição 09. Juliette, 09. Solo 11, caminhão no 21 decimal, solo. 21 decimal? 90. 90. São 3152, boa noite, táxi via Alfa Juliette, posição 01 no pátio principal. Alfa Juliette, posição 01, 3152. Meu hotel Oscar, você fala pelo 13, autorizado backtrack, aposta que está livre. Médio da perna do vento, Olimpo 03. Olimpo 03, quando o Tonsk é livre de ir à base, aposta na final, baixado e travado. Quando o Tonsk é livre à base, aposta na final, baixado e travado. 5503, ingressando na base contra o embaixo travado. Eu posso ir na final Olímpico 03. Passar lá. Olimpo 03, vento 160 graus, 49, autorizado a tocar MT, pistão no zero. Jet 5827, Galeão 360, informação em curso Tango, Coquê. Autorizado Galeão, nível 360, decola da 10, curva direita no perfil da saída da AEL, Leda, após posição Bridge, Bravo, Romeu, Índia, Delta, Eco, quando intercepta Pezulu 10 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle 119.35 e aciona 5076 nos respondos. Procedimento correto, portão 2, chama pronto para o subestacionamento, web 5827. Oxanã 6201, eu tenho pré-aprovado 360, copia ou aguarda a coordenação? Gente, autorizado Galeão, nível 360, decola da 10, curva direita, no perfil da saída da AEL, Leda, após posição Bridge, Bravo, Romeu, Índia, Delta, Eco, quando intercepta Pezulu 10 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 119.35 e aciona 5104 no transponder. Portão 10, autorizado, reporta ataque, seu Xaner 6201. O 03 está na planta vento, vai girar a base, informa que após o toque remitido, solicita setor norte para troca de pilotos, mantendo 360 para reingresso. Gente, pretende se afastar por quantas milhas, Lemos? Não mais do que 4 milhas. 6, já na final, tem autorizado trocar RMT, pistão no 0, ventura 40 graus, 5 nós. E o toque remitido, reportaram na final, contra embaixo travado, com o 03 discreto. Na perna do perna base, tem embaixo travado o Olímpico 03. Excelente. Livre tocar RMT, pista 10. Livre toca 10. Sim, por gentileza. Três 3152 para Maceió, pela Upper 58, saída prevista Puca, transição Aracaju. Afastando-se no setor norte, reporte por favor, regresso. Pelo setor norte, reportará. Apenas 748, acione a indicação. Desça para 12 mil pés. O último trem só volta 2014. Chegar a mais. Quando intercepta, Upper Whisk 58 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 199, decimal 35 e aciona 5105 no transpondo. Ok, motorizado 350 para Recife, no colo da pista 10, esquerda, curva, Upper Whisk 8. Pela Puca, saída da Caju, 1935, controle 5105, transponder 1630, hoje. Cotejamento correto, portão 3, chama pronto, pushback, saneamento, Oxaner 6310. Câmara. Tá despachado checado, voo 604. Voo 604, pouso autorizado, pista 1-0, vento 150 graus, sincronia. Autorizado, pouso, pista 1-0, voo 604. Só confirmando o nível de voo solicitado, foi 370. Olimpo 03, reporte para girar base. Reporte para a base, 03. No táxi autorizado via parte principal, táxi Indy Alpha até o ponto de espera da 1-0, ponto de espera torre 1-0, decimal meia dúzia, o ajuste no 0-4 agora, bom voo. Ajuste no 0-4, bom voo. Salve, Salvador, muito boa noite, é o 132-5, autorização Fortaleza, posição 07, chamando Primativo, TAM 3858, só um instantinho, cobre por gentileza, número 2, Fortaleza 370, prepare a Momo, transição Froti, aguardando. Momo Froti, aguarde o TAM 3858. Para girar base, Olimpo 03. Olimpo 03, autorizado girar base, reporte na final, baixado travado. Reporte na final, baixado travado, Olimpo 03. Zero, é o número 3 para a cópia, prepara da Eulê da Bridge, aguardando. Zero. 228, livre direita, 1219. Direita 219, 604. Voador, voo 604. Táxi via Alfa e reporta antes da Táxi via Juliette para ingresso. Alfa, reporta antes da Juliette, 604. Autorizado a tocar RMT, pista 1-0, vento 1-60 graus, linha 2 demais. Linha 2, pronto, copy. Autorizado Natal, nível 390, via Upper Zulu 1-0. Decola da 1-0, curva esquerda, no perfil da saída PUCA, transição Zipar. Controle em 1-9, decimal 3-5 e aciona 5-1-0-7 no transponder. Ciente, Tan 3662, copiado, que também entrou. Confirma o estimado para início do inspecionamento. Está pronto, já o Ciência no 08, autorizado, reporta táxi. O Webjet 5827, só confirmando acionamento na posição e posterior push. Afirmativo, reporta quando pronto para o push. O 5827, o ajuste agora no 014. Essa perna do vento e reporta para já, a Jalimpo 03. Então, no zero, curva esquerda, no perfil da saída Momo, transição Froti. Controle em 199.35 e aciona 51.10 no transponder. Autorizado Fortaleza 9370, que é o perfil 119. Recorda 10 com curva esquerda, saída Momo, transição Froti. Controle 5935, transponder 51.10, 3250. Protejamento correto, confirma estimado para início para o pushback acionamento. Pronto para acionamento pushback, 3258. Só um instantinho, por gentileza, TAN 3858. Entra. O TAN 3662 não escuta? 3662. Tem condições de realizar o pushback simultâneo com o Airbus da companhia no 07? Sim, então. Confirma a possibilidade? Afirmo, tem condições. Sim, porém o senhor seguirá como número 2 no táxi. Teria algum problema? Negativo. Só confirmando, então não há problema. O TAN 3662? Afirmo, não há problema. Gente, TAN 3858 tá, vai, copiou a informação? O TAN 3858? Afirmativo, TAN 3858, sim. Gente, então vai realizar o pushback simultâneo com o Airbus da companhia no 08 e reporta para o táxi, ok? TAN 3858, ajuste agora no 094. Quando o 094 acionado o pushback acionamento, vamos agilizar a medida possível para o colega da 08. O gol no 604 de Juliette, posição 05. Juliette, posição 05, 604. 01, contato radar na decolagem, submantenha 360 após 2000 Leda. Ok, 360 após 2000 Leda, 6201. Ah, Juliette, 203. E 03 autorizado, gira base, reporte nacional, baixa travada. Livre base, reportar nacional, baixada, travada, 503. Falta controlando agora. Tinha um estimado para o início do pushback acionamento, TAN 3662. Vai iniciar agora, acabaram de controlar o trânsito. Gente. Objeto 5827 inicia de imediato, pushback. Sente autorizado, reporta ataque. Autorizado tocar IAMT, pistão na zero, vento na minha zero graus, minha dúvida. TAN 3858, na escuta? Só confirmando, vai realizar o pushback simultâneo com o Airbus da companhia no 08, ok? Autorização visual, emitindo o colega aqui na 08. Sim, tchau. Descendo o colega aí da 08. Bom, é, um abraço. Bom, bom. O gol no 889, pronto, cópia. Pronto, ok. Autorizado Galeão, nível 360, decola da 1-0, curva direita no perfil da saída da El, Leda, após posição Bridge, Bravo, Romeu, Índia, Delta Eco, quando intercepta o Pêzulu 1-0 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 119, decimal 35 e aciona 5111 no transponder. 889, autorizado Galeão, nível 360. Saída da Elder da Bridge, Pêzulu 10. 5111, sinal 5188, decimal 35, boa noite, decimal. Protejamento correto, portão 9, chama pronto para o inspecionamento, voo no 889. Para o táxi 5827-43, temos 3:40, alternamos com. Só confirma o POB, por gentileza? Confirmo, 143. 143, copiado. Táxi, quando pronto, autorizado via Indy Alpha até o ponto de espera da 1-0 e no ponto de espera da torre em 1-8, decimal 6-12. O ajuste no 0 no 4, bom voo. 6-14, Indy Alpha, ponto de espera 2-6-12. Muito obrigado, excelente noite. Pronto para o táxi 3258 com 111 a bordo, controle 5, até mais uma pessoa. Táxi via parte principal, taxiway Indy Alpha até o ponto de espera da 1-0 e no ponto de espera da torre em 1-8, decimal 6-12, o ajuste no 0 no 4, seguindo o Boeing da WebJet, ok? 24, Indy Alpha até o ponto de espera da 1-0. Quando será 186-158, segue o WebJet. Taxi 3662, 109 o POB, 2:43 eu pronunciei, eu tenho força mesmo. 3662, táxi autorizado via parte principal, táxi Indy Alpha até o ponto de espera da 1-0. No ponto de espera da torre em 1-8, decimal 6-12, o ajuste no 0 no 4, seguindo o Airbus da companhia, ok? Bom voo. Olimpo 03, aporte na autorizada da base. Reporte na sinal baixado e travada. Girando base após cruzar lateralmente com o tráfego nacional, ok? Tira a base como número 2, reportar a final baixada e travada no trem. Corre, boa noite. Ponto de espera pronto. Cabe 5827, mantenha o ponto de espera.